amor na minha feição. Apenas minha presença já te causa aflição. Como uma serpente tenho um desejo homicida. Um ser traiçoeira, minha mente distorcida. Na minha infância, meus pais foram mortos na guerra. Desde então eu despertei a ambição da vida eterna. Contra minha habilidade, o inimigo nunca é páreo. A guerra que me fez órfão me fez um ser lendário. Cresci na busca insaciável do poder. A beleza da serpente é o talento de renascer. Aprender todos os chutes do mundo era meu plano. Mas a vida é limitada, é a fraqueza de todo humano. A vida não tem sentido se a morte é uma consequência. Aprender seus segredos justifica minha existência. Pra descobrir, não importa qual o preço. Trocando de corpo sobre o tempo, eu prevaleço. Agindo sorrateiramente, como o veneno da serpente. Yeah, um dos três semilendários. Você já sabe quem? Orochimaru. Agindo sorrateiramente, como o veneno da serpente. Yeah, um dos três semilendários. Você já sabe quem? Orochimaru. Pra me tornar um ser supremo, conduzindo experiência, levando a vida ao extremo. Sombrio, hostil como uma cobra. Mudar o curso natural da vida é minha grande obra. Caço talentos pra usá-los a meu favor. Na minha antiga aldeia, meu nome causa pavor. O fundador da vila oculta do som. Pensamento egoísta, crueldade é meu dom. Um shinobi poderoso, movido pela ambição. Um prodígio que aparece um a cada geração. Usando meu kinjutsu, nada vai me deter. A minha ganância é tão grande quanto meu poder. Um dos três sendo lendários, a morte já não me alcança. Contra a vila de Konoha, eu já busquei vingança. Não de psicopata, mas eu tenho a mente sã. Até buscar a posse dos olhos de Sharingan. Agindo sorrateiramente, como o veneno da serpente. Yeah, um dos três semilendários. Você já sabe quem? Orochimaru. Agindo sorrateiramente, como o veneno da serpente. Yeah, um dos três semilendários. Você já sabe quem? Orochimaru. O semilendário. É, Orochimaru. Mais uma vez, eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.